na cidade. Saia com spray na mão, escreva nos muros sem autorização. És livre, isso é liberdade de expressão. Sem algema, grade ou prisão. Sem opressor, sem opressão. É você quem assina sua própria carta de alforria. Mal contém tanta euforia. É o povo no controle, com a chave na mão. Autonomia, diria que só preciso do que quero precisar. E por um segundo posso imaginar um lugar, uma conquista maior, por um mundo melhor. É como dar linha na pipa, deixar ela voar. Descobri que pra ser livre é preciso libertar. Veja você quem for, cidadão. Livre como poema, leve como uma pena. Leve consigo apenas o necessário pra missão. Assim começa a revolução. Parte de rua através de blusa e imagem. Livre como poema, leve como uma pena. Leve consigo apenas o necessário pra missão. Assim começa a revolução. E dispenso o indispensável, pois sempre penso no impensável e acredito no inconcebível. Escrevo poesia com tinta indelével, utilizo as ferramentas disponíveis. Voo livre, passeio por diferentes níveis, absorvendo conhecimento. As grades tornam-se solúveis e as descobertas incontáveis. O mundo fica pequeno e os passos largos em qualquer terreno. Conhecer sua história e prosseguir fazendo história. Dou asas à imaginação, libertário por culpa da situação. Nada me segura com essa gama de cores na mão. Livre como poema, leve como uma pena. Leve consigo apenas o necessário pra missão. Assim começa a revolução. Arte de rua através de blusa e imagem. Livre como poema, leve como uma pena. Leve consigo apenas o necessário pra missão. Assim começa a revolução.